Saudação Apocalipse 16. E aí, meu mano? Uma satisfação outra vez. Pregador Lu, Zona Sul. E aí? A todos os doidos desse nosso mundão. D-I-R-O-C-K em ação. Nessa situação, o homicídio é bem diferente. Eu sou o bem, mato mal pela frente. Uma boca em cada esquina, homens bêbados no bar. Periferia sem qualquer quebrada que se vá. Cenas, ruídos, sons bem conhecidos. Por todos que as habitam, podem ser ouvidos. A noite é sinônimo de sigilo. Guarde em segredo de tudo que você vê ou pode levar um tiro. Carros sendo desmanchados ou por pó trocados. Corpo baleado, de bruxo no asfalto gelado. Sangue espalhado pra tudo que é lado, noiado. Caloteiro, traficante, dedo mole, não perdoa. O gueto é assim, quem não é cabela voa. Morte à toa, o grito ecoa. Errou na escolha, partiu mais cedo pro dia. Tá na boa, tem muito pai morrendo. Morrendo sem ver seu filho crescer. Pra muitos por aqui não haverá amanhecer. Mas eu continuo orando pela salvação dos meus manos. Minha oração é... Meus manos convertidos, convertidos. Continuo orando pela salvação dos meus manos. Minha oração é... Meus manos convertidos, convertidos. Continuo orando. Dinheiro, armas, drogas e poder, escravize agora ou escravizado vai ser. Esse é o jogo que joga os imbecis e idiotas. Esse é o jogo em que a própria vida é o que se aposta. Vários manos caíram na ilusão de querer ser o que não é bom. Conclusão, detenção, superlotação. A tentação pelo produto caro da televisão falou mais alto. É isso que rende o assalto, o enquadro, mão pro alto. Vendeu a alma pro diabo, mais um preto que não honrou a memória dos ancestrais. Mais um preto que não valorizou o sangue dos próprios pais. Pais, pais. Eu tenho um sonho de ver o revólver ser trocado pelo esporte. Eu tenho um sonho de assistir a vitória da escola sobre o papelote. Eu tenho um sonho em que o amor vence o ódio. Eu tenho um sonho no qual nenhum irmão nunca mais derramará o sangue do seu próprio povo em vão. Esse é o intuito do ABC. Pare entre nós, ouça nossa voz. Dê nos ouvidos e pode crer que nessa você não está só. Pra que escolher o destino pior se você pode ter o melhor? Desgaste da sua vida todo fim trágico e triste. Então lute, a paz existe. Lute, acredite, sendo você mais um soldado do Apocalipse. Então lute, acredite. Minha oração é... Meus manos convertidos, convertidos. Continuo orando pela salvação do meu mano. Minha oração é... Meus manos convertidos, convertidos. Continuo orando. Mais um caixão lacrado, rosto deformado. Tira a queima-roupa, ficou todo furado. O pai chora agonia, chora dor. Chora pelo filho que na bala a morte levou. Mais um irmão chacinado no meio da guerra. Demônio de plantão na esquina da serra. Lá do norte vi várias mortes. Em cada ponto havendo o bilhete da sorte. Seja forte, soldado, ouça-me bem. Você não tem a vida eterna, amém. Ninguém aqui aí tem peito de aço. Vacilou, falou, é um abraço. Vai pro espaço ou a sete palmos da terra. Então me diga, ladrão, do que vale essa guerra? Moleque novo, nem sabe ler, escrever. Entrou no crime, já tá pra matar ou morrer. Inteligente, só que o uso é diferente. Vencer na vida daquele jeito é quente. E sempre o adianto traz a paz. Cai na cadeia, saudade de voltar atrás. Satanás, desconheço esse nome. Jesus é muito mais, conheça esse homem. O que ele dá, ninguém pode vender. Como se diz, malandragem viver. Oração é... Meus manos convertidos, convertidos. Continuo orando pela salvação dos meus manos. Minha oração é... Meus manos convertidos, convertidos. Continuo orando pela salvação dos meus manos. Se ouvisse a Jesus, se andasse na luz, salvariam-se todos e não apenas alguns. Cabe a você mudar as regras do lugar. Cabe a você instalar a paz na quebrada que está. Saiba a hora de parar, fica na moral ou pagará com a vida pelo seu mal. Crianças precisam de exemplo para que possam crescer neles espelhados, e não de corpos perfurados ou de crânios estourados. Então para de atirar, para de se chapar, para de traficar. Se não tiver de quem pina pipa hoje, amanhã vira um noiado que pode te matar. Ou você quebra a maldição ou o demônio te quebra. Seja na erva, na pedra ou na bala. Não queira sentir o gosto do sangue na garganta ou um tiro de calibre doce no meio da cara. Aqui é L-U-O, a voz que te fala. Quero você como meu aliado, do tipo lado a lado. E não ficar sabendo que na madrugada foi derrubado. Saber que seu corpo está na guia, todo ensanguentado. Progredir ou regredir, só depende de ti. Deus ama você, fique firme. Fique firme. Meus manos nos convertidos, convertidos. Continuo orando pela salvação dos meus manos. Minha oração é meus manos convertidos, convertidos. Continuo orando pela salvação dos meus manos. Eu nunca ajoelhei pra ninguém, mas pela paz no gueto eu esqueço meu orgulho, moro? Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é simplesmente nada. Aí rapaziada, chega de guerra. Paz, irmão, na nossa terra. Cada um, cada um, cada caso é um caso. Converse com Deus, com Ele não tem data, não tem prazo. Não tem hora, nem atraso. O rap é minha vida. Só aquele de Jerusalém mostra a saída. Então viva. Viva! E é só. Minha oração. Meus manos convertidos, convertidos.